no terreiro é Ogum. Quem manda no universo é Oxalá. O homem chegou à lua porque Deus deu colher de chá. Se o homem a Mercúrio quer chegar, licença vai ter que pedir. Melhor não pensar em exigir. O sol pode até se esquentar. Seria bom se alguém pudesse chegar lá, pra gente aqui na Terra saber. Qual é a trança, meu pai, qual é a trança? É preciso ter pureza para entrar. Mas o destino é o pai da morte. Quem manda no universo é Oxalá. Ninguém sabe qual é seu caminho, mas com fé a gente ainda chega lá. Ninguém sabe qual é seu caminho, mas com fé a gente tem colher de chá. Se chegar lá, pra gente aqui na Terra saber. Qual é a trança, meu pai, qual é a trança? É preciso ter pureza para entrar. Mas o destino é o pai da morte. Quem manda no universo é Oxalá. Ninguém sabe qual é seu caminho, mas com fé a gente ainda chega lá. Ninguém sabe qual é seu caminho, mas com fé a gente tem colher de chá.